perder eu enfrento o mundo. Mas pra mim não interessa, não dou conversa, opinião. Quem sabe de mim sou eu e o que já sofreu no meu coração. Ai, quem vai decidir se eu fico ou não com esse amor? Esse amor sou eu. Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu. Baô Sertaneja. Só vi mulher a fim de segurar pião. Aí eu pego logo um copo, peço uma cerveja. Depois que eu fico beleza, eu gasto as botas no salão. É nesse agarradinho que eu me dou bem. Sou um campeão, não tem pra ninguém. Ninguém me derruba dentro da arena. Sou bom de mandaria, eu sou bom de braço. Vou prender você dentro do meu laço. Dou o meu amor pra você, morena. Eu sou seu cowboy e violeiro. Eu quero com você me agarrar. Meu coração tá aqui em torno de rodeio, pulando pra querer te namorar. Eu sou seu cowboy e violeiro. Eu quero com você me agarrar. Meu coração tá aqui nem todo de rodeio, pulando pra querer te namorar. Em toda festa de rodeio tem arrasta-pé. Aí é que chove mulher a fim de segurar pião. Aí eu pego logo um copo, peço uma cerveja. Depois que eu fico beleza, eu gasto as botas no salão. É nesse agarradinho que eu me dou bem. Sou um campeão, não tem pra ninguém. Ninguém me derruba dentro da arena. Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço. Vou prender você dentro do meu laço. Dou o meu amor pra você, morena. Eu sou seu cowboy e violeiro. Eu quero com você me agarrar. Meu coração tá aqui em torno de rodeio, pulando pra querer te namorar. Eu sou seu cowboy e violeiro. Eu quero com você me agarrar. Meu coração tá aqui em torno de rodeio, pulando pra querer te namorar. Eu sou seu cowboy e violeiro. Eu quero com você me agarrar. Meu coração tá aqui nem todo de rodeio, pulando pra querer te namorar. Eu sou seu cowboy e violeiro. Eu quero com você me agarrar. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Terminar falar. Mas já é hora de ir embora, hora de terminar. Cartas na mesa, verdade, franqueza, pago dobrado. Cartas da mesa, né? Não é cartas da mesa, né? Cartas da mesa, senhor. Leandro mais Leonardo, volume 11, 1996, Touro de Rodeio. Quem sabe de mim sou eu, Zezé de Camargo e Luciano. Ainda Sérgio e Serginho, a quase 100 por hora. Matos e Matheus, Machuca Eu. Foi mais uma que nós conferimos. Daqui a pouquinho tem João Paulo e Daniel. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja. Volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. E nesse balo gostoso aí de quinta-feira, tá chegando mais um bloco do nosso Baú Sertanejo. João Paulo e Daniel, canta pra nós aqui, ó. Poeira da Estrada. Levantei a tampa, voltei ao passado. Meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço, bom de couro cru. Me vi no arreio do meu alação, berrante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro. Bateu a saudade, veio o desespero. Sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia. Estrada onde um dia meu sonho seguiu.

fumaça de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Valeu. Baú Sertaneja. Como fica sem você, se seus abraços e seus beijos são meus guias? Não tem como te esquecer. Você é um pão de cada dia. O teu sangue é vinho quente que transborda feito enchente em minhas veias. O teu abraço é fogueira que queimando a noite inteira me incendeia. Como ficar sem você? Se acostumei a beijar seu rosto de manhã, seus cabelos espalhado, seu pescoço perfumado de maçã. Atrás de um box transparente, você toma um banho quente e relaxa. Se enrola na toalha preta, tranca um medo na gaveta e me abraça. Como fica sem você, se sem você meu coração só quer você, e eu sou mais eu no seu abraço. Como ficar sem você se a solidão me apavora? Não me peça pra esquecer, eu não vivo sem você. Não me manda embora. Acostumei beijar seu rosto de manhã, seus cabelos espalhados, seu pescoço perfumado de maçã. Atrás de um box transparente, você toma um banho quente e relaxa. Se enrola na toalha preta, tranca um medo na gaveta. Meu coração só quer você, eu sou mais eu no seu abraço. Como fica sem você se a solidão me apavora? Não me peça pra esquecer, eu não vivo sem você. Não me manda ir embora. As melhores, Baú Sertanejo. Que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Te odeio, te busco, te caço. Mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem chorei saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Ouvimos juntos o João Mineiro mais o Marciano, Ainda Ontem Chorei de Saudade, Bruno Marrone, Como Ficar Sem Você, Chico Rei Paraná, As Paredes Azuis, ainda João Paulo e Daniel, com a música Poeira da Estrada. Daqui a pouco tem Jaire. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Seguindo com mais músicas aqui no nosso Baú Sertanejo, a comunicação do amigo de sempre, o Elbert Andrade. Que prazer imenso fazer companhia com você. Jaire, Distância Danada. Depois tem Christian Ralph. Lá vou eu pela estrada, sem querer parar por nada, com vontade de chegar. Coração pedindo calma, já faz mais de uma semana que sou louca pra te amar. Em cada curva que eu passo, sinto a paz do seu abraço, a saudade faz chorar. Quando a solidão invade, noite, dia nasce, sem limites pra sonhar. Vejo o pôr do sol distante, pego firme no volante, ganho forças pra voltar. E o rádio está tocando a canção que vai lembrando seu sorriso, seu olhar. E os meus olhos cheios d'água, como espelho na estrada, brilhar. A saudade não é pouca pra quem anda como louca com vontade de te amar. Ah, que distância danada, não me dá uma treva.

seu corpo em meus braços, sem nenhum espaço, sem pensar em nada. Quero nós dois pelas ruas, assim como a lua nas madrugadas. Dois sem destino, feito dois meninos, descobrindo a vida. Quero você nos braços meus, sem falar em adeus, sem despedida. Eu quero Sertaneja. Nós estamos separados há mais de ano. Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer. Sua imagem está gravada em minha mente e me deixa tão carente, dependente de você. Como dói ver você com suas amigas, comentando nossas brigas, tudo que eu vi entre nós. Até não sente nada, mas por dentro a dor me arrasa e me faz chorar depois. Ah, solidão me machuca. Ah, canto. Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer. Sua imagem está gravada em minha mente e me deixa tão carente, dependente de você. Como dói ver você com suas amigas comentando nossas brigas, tudo que houve entre nós. No momento fico até não sentir nada, mas por dentro a dor me arrasa e me faz chorar depois. Sertanejo. Solimões também cantou com a gente em 1987, fechou aqui esse bloco com Falsas Juras e começamos aqui com a cantora Jaine, Distância Danada. Daqui a pouquinho, mais músicas pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos

da virgem do coronel Bentolina. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó campina. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. No lugar que o índio canta, muita gente admira. Canoa fiz de paineira, varejão de guaiofina. A poita peça uma roupa, dois remos de sucupira. Se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira. Capivara é bicho arisco quando cai na minha mira. Puxo o arco e jogo a flecha, pra no barranco revira. Grande pescador, também gosto de catira. Quando eu entro num pagode, não tem quem não se admira. No repique da viola, contente o povo delira. Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira. Bato pão e bato o pé, até as moças suspira. Muita gente não conhece o cantar da curuinha. Quem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira. Morando lá na cidade, não se come cambuquira. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não come mentira. Daniel, pescador e catireiro, Alan Aladim, liguei para dizer que te amo. Ainda Jaine, você vai ver. Também nós conferimos o Luiz Cláudio e Juliano, Morena Boiadeira. Daqui a pouquinho, muito mais aqui na Rádio Preferida. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Sertanejo está de volta. Está chegando mais um bloco de modão. Tem agora Jean Giovanni, Meu Coração Só Quer Você. Ainda Zezé de Camargo e Luciano, lá de 93. Vai embora. Ah, essa pele macia, esse amor que vicia e me faz ficar louco. Boca tão quente, esse jeito carente me prende pouco a pouco. Ah, essa mão carinhosa e a risada gostosa que alegra meu dia. Gosto de amor e loucura, gosto de fruta madura e adoro. Alimenta minha fantasia.

paixão, um pedaço de mim. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Sozinho, esperando por você. Acostumei ficar sem seus carinhos, aprendi a viver. Na solidão a gente busca apoio em outra pessoa. Dispenso seu cinismo, pois agora estou numa boa. Nunca mais eu vou ter que aguentar suas ofensas. Outro amor irá suprir minhas carências, tudo que você um dia me negou. Nunca mais você vai ver o meu rosto assim tão triste, chorando por um amor que não existe. E se existe um dia, acabou. Suas críticas mudaram minha vida. Seus desprezos me fizeram enxergar que eu não posso ser assim. Tenho que cuidar de mim. Eu vou mudar. Procurei o lado bom da nossa história. Muitas vezes se apanha pra aprender. Todo erro tem seu preço, mesmo assim te agradeço. Aprendi com você. Nunca mais eu vou ter que aguentar suas ofensas. Outro amor irá suprir minhas carências, tudo que você um dia me negou. Nunca mais você vai ver o meu rosto assim tão triste, chorando por um amor que não existe. E se existe um dia, acabou. Suas críticas mudaram minha vida. Seus desprezos me fizeram enxergar que eu não posso ser assim. Tenho que cuidar de mim, eu vou mudar. Procurei o lado bom da nossa história. Muitas vezes se apanha pra aprender. Todo erro tem seu preço, mesmo assim te agradeço. Aprendi com você. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Estava chorando e desesperada. Diz que se arrependeu, pediu perdão. Quando ela veio acabando comigo, nem percebeu que eu chorava escondido, por desespero, por medo da solidão. Quando a gente não tem certeza do que quer ou que vai falar, as palavras da boca pra fora só faz machucar. A gente tava tão bem numa boa,

Chico Rei Paraná, volume 13, Encanto e Magia. César Menotti e Fabiano, Foi Tudo Engano. Milionário e José Rico, grande sucesso, né? Aprendi a Viver. Também tivemos aqui o Zezé de Camargo e Luciano, de 93, Vai Embora. Jean Giovanni, Meu Coração Só Quero Você. Sempre as melhores tocam por aqui, no Baú, que vai pro intervalo e volta já. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Tá pintando as últimas de hoje em nosso Baú Sertanejo, em sua quinta-feira. Tem Milionário José Rico, lá de 90, aliás, de 84. Esquina do Adeus, deixa cair o modão. Navegando vida fora, pelo mar da esperança, aprendi desde criança sobre as ondas me manter. Ao raiar da juventude, vi passar depressa os anos, na maré dos desenganos, consegui sobreviver. E venci nessa jornada furacões e tempestades, de mentiras e verdades que na vida todos têm. Mas perdi a grande luta para uma dor constante, a saudade alucinante que eu sinto de alguém. Navegantes, este mar misterioso, que destino caprichoso lhe pergunto é o meu. Se o passado está morto nos confins da mocidade, porque vivo de saudade de um amor que já morreu. Olhos tristes, sonhadores, que me olhavam com ternura quando eu era criatura mais feliz que pôde haver. Qual será o feliz nardo que agora te fascina? O encanto de menina nunca pude te esquecer. Às vezes eu comparo o passado e o presente, tu surgiste mansamente enfrentando os dias meus. Fui feliz, mas veio tédio, como sempre dominando, e deixei te soluçando na esquina do adeus. Tu me amaste na idade da paixão mais comovida, mas saí da tua vida sem notar o que deixei. Já cansado da procura de ilusões e sonhos loucos, hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Por causa de um par de olhos negros de me amedrontar, acho que a felicidade violeiro foi buscar. E até sua viola não parou mais de tocar no peito desse de caboclo. Felicidade é pouco, dá pra ver no seu cantar. Por uma linda morena, violeiro apaixonou. Aquela flor de açucena, coração enfeitiçou. Mal sabia o violeiro da família que ela vinha, de pai rico endinheirado, 100 mil cabeças de gado, era pouco pro que tinha. O pai daquela morena tinha fama de ser duro, e disse que um violeiro na vida não tem futuro. Com ela não tem namoro, foi esse o seu recado. Só Deus sabe o que sentiu, violeiro magoado. Violeiro foi embora, chegou na grande cidade. No ponteio da viola, sobrou oportunidade de gravar aquela história que falava de um amor. Nas paradas de sucesso, violeiro estourou. Depois de milhões de cópias e a conta já garantida, voltou naquela fazenda da morena proibida. Comprou a propriedade e disse ao fazendeiro: agora eu caso com ela, se o problema for dinheiro. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Para te conquistar, te percebo em qualquer lugar. Tá morando no meu pensamento. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Diz pra mim qual caminho eu tenho que seguir pra falar do meu imenso amor e parar de sofrimento. O amor é tudo. Acende a vida, deixa o tempo mais bonito. A gente sonha, a gente busca o infinito. Se sente leve, tem vontade de voar. Eu te procuro, porque existe essa loucura no meu coração. E eu queria dividir contigo essa emoção. E com a força do meu peito poder te falar. Te amo, te amo, te amo, oh, oh, oh. Te amo, te amo, te amo, oh, oh, oh, te amo. Se já doeu demais a falta desse amor, isso é problema meu, porque da minha dor, quem sabe sou eu, quem chora sou eu, quem sofre sou eu, o amor é meu. Quem amou demais conhece esse caminho. Quem seu amor perdeu e agora está sozinho, sabe como eu. Chora como eu, sofre como eu. amor não tem jeito. Baú Sertaneja. Mato Grosso e Matinhas na última de hoje, Pedaço de Minha Vida, César Belotti, Fabiano, Poporri, Diz Pra Mim, e ainda Só Quem Amou Demais, Jean Giovanni e a Morena Proibida, Gargantas de Ouro começou o bloco, com modão de 84, hein? Esquina do Adeus, tá na hora de dar adeus então, né? De mandar aquele abraço pra você, agradecer a você pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Olha, a gente volta amanhã, sexta-feira, com mais um Baú Sertanejo. Um abração do amigo Elber de Andrade e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.